já não tem mais caracóis. Você é o rei, eu sou um barão, eternamente vermelho, totalmente doidão. Nós dois cantamos o amor e aprendemos a aceitar a dor. E a tua voz me acalma o coração. Nós dois fumamos tranquilos o cigarro proibido. Prometemos o céu pra cada homem ou mulher. Somos seres delicados. Somos dois exagerados. Estamos na estrada certa, a trilha louca do poeta. Ei, ei, eu também errei. Estamos na estrada certa, a trilha louca do poeta. Você tem uma ideologia, eu tenho outra opinião. Você é o Pierrot retrocesso com a graça de Deus. Estamos fazendo sucesso. Ei, ei, eu também errei. Estamos na estrada certa, a trilha louca.